Galeão, nível 240. Presidente, aguarde. Salvador, azul 4007, pronto para o táxi com 94 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Campinas. Autorizado até o ponto de espera, 1012 o ajuste agora. Autorizado até o ponto de espera, o azul 4007, 1012. O web 6700-8260. Não, a gente hoje tá restrito a 24. Afirmativo, então vai ter que fazer o CHG do seu plano aí devido à rota, ok? É, não poderá mais ser a Zulu 14. Positivo, vou avisar a autoridade lá. Gente. Tem possibilidade de fazer essa coordenação direto com o Recife? Afirmativo, foi justamente isso. Estava em contato com o Recife e solicitou que informasse do nível, ou então teria, seria necessária a modificação da rota. Positivo, obrigado. Rio Azul 4007, pronto no ponto de espera da 28. Autorizado, alinhar e decolar a pista 28, 190 graus, 109. Azul 4007. Autorizado, alinhar e decolar, o Azul 4007. Torre voltando 6700 da Webjet, segundo os nossos dados, foi informado, já foi feita a CHG com antecedência. Você tem como checar, por gentileza? Confirma, então, já feito o CHG, vou verificar com o recife aqui, só um instante. Positivo, a rota proposta, inclusive, foi via Ilhéus após o Whisky 1 no Confins e completar. Certo. Iniciando a decolagem 4007. Gente. Ok, Web 6700, Centro Recife informa que não tem sua CHG e que não irá autorizar seu plano, ok? Eu pedi que entrasse em contato com a sala plano de voo, mas ele só vai autorizar seu plano assim que tiver o mesmo sistema. Ok, o Dove está informando a gente via rádio aqui que acabou de falar com a ES de Salvador e eles já receberam a CHG. Você pode checar isso, por gentileza? Não é mais Salvador, ok? É o Centro Recife que está informando que não recebeu e que só vai autorizar quando receber. Ok, obrigado. Azul 4007, decolou os 44, 119,8. Novo. 19,8, obrigado. Controle Salvador, boa. Bom dia, Azul 4007, decolado, cruzando 1.300. O Azul 4007, contato radar vigilância, supra nível 300 na saída Gole. 300 na saída Gole, 4007. Poderia tomar uma proa 220? Fazer desvio? Afirmativo, desvio, só 15 milhas aqui. É, proa 220 inicialmente. Negativo, desvio. O Azul 4007 confirmando, vai manter essa proa por mais 20 milhas, ok? Gente. 4007, controle. 4007, prossiga. Depois de desvios, voo e Eudes. Após os desvios, Eudes 4007. Pode, o azul 4007 pode tomar pro 200? Livre Zil. Ah, 4007. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.3325, obrigado, 4007. estimador, bom dia. WJS6749. Tem essa informação aqui. Autorização para Guarulhos, por favor. BM6749, aguarde Guarulhos. Confirme o nível? Possível 300. 300, agora transfira para 183, conforme a informação da TIS. WM6749, cópia. Consiga. WM6749, autorizado 340 Guarulhos, Aperuísque 50, decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, direto Eudes, controle 199.8, Transponder 5571. Guarulhos, 340, 350, 328, Rua da Esquerda, Gol, Leval, Deus, 98, 5571. Já tínhamos pronto para posicionamento. Tá. Lado 6700 é o solo. 00, prossiga. O Centro Recife entrou em contato aqui conosco informando que recebeu uma CHG, mas somente do nível, ok? E a rota permanece errada, que está numa rota superior para o nível inferior. Ok, vou falar lá de novo, obrigado. Para o puxa, acionamento 07-67-449-020. Está autorizado, puxa, chame táxi, 6749. Zero, zero, cópia. 00, autorizado 240 para Galeão, via Golf 677, decola da 28, curva esquerda, Gole, Coral, 119.8, 5570. Galeão, via Golf 677, decola 28, com curva esquerda, na Gole Coral, 198-5570. Chamará, puxa acionamento. Chamará. Golf Tango, prossiga. Via Golf 5, com a bola mencionada, bola só. Tu acionamento agora no copo. Confirmando o nível do Golf Tango? Fechamento 90, após visual.